Samba 13 tá na área. O DJ Bagulho Doido tá aqui, ó. Bora começar então. Isto é uma ferramenta de esfolamento. Acima, vai. Bem na moral, bem na moral. Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí, por favor. Só a galera do Paysandu, baixar o som. Galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí, dá um grito. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo. E a torcida do clube do Remo faz barulho também. Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Galera do Remo, mãozinha pra cima. Só quem tá feliz, só quem tá solteiro, joga tudo pra cima. E dá-lhe pro lado e pro outro. Sim, ó. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das gostosas. Sinceras, tudo aqui é. Bora lá. É o gigante. Pra cima. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. As profundezas chamam. Sai do chão quem tá feliz aí, ó. Quem tá solteiro, sai do chão também. Quem vai amanhecer, dá o grito. Pra cima. Galera do Corinthians, dá o grito também. Galera do Flamengo, faz barulho. Lama tashidele, lama tashidele. Um, dois, três, vai! O bagulho doido, e doida. Quem tem amigo viado, dá o grito. Quem tem amiga sapatão, dá o grito também. E quem tem amigo corno, dá o gritão aí. Vai cantar! É diferente isso aqui, ó! Vocês! O quê? Teixeira, já presente com a gente na retaguarda. Tamo junto, tamo junto. Paraquinho, para Rato. Segura o Raul também. Galera comigo, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É muita onda esse gigante. Tá faltando, vai. Quem tá solteiro aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima também. Feliz 2018. Muita saúde, muita paz, alegria, curtição, muita dentada nesse coração. É o som do gigante na marina, meu irmão. Então bora pra cima. Esse aqui toca tudo! Um, dois, três! É agora! Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho, gosta no escurinho. Só quem gosta de fazer amor no escurinho dá o grito. Só quem gosta de fazer amor no escurinho dá o grito aí! Agora joga o celular pra cima, acende tudo. Joga o celular pra cima, acende tudo. Joga o isqueiro pra cima pra ficar bonito. Pra filmar bacana, legal. Pra sair no Facebook, no WhatsApp. Joga tudo pra cima, tudo pra cima. Tudo pra cima. É agora, é agora. Galera do Paysandu, dá um grito aí. Galera do Remo, dá um grito também aí. O gritinho das gostosas. Das safadas! E agora? Quem gosta de fazer fumaça? Vocês, vocês! Joga pro lado e pro outro agora, vai! Pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, vai! Pra ficar bonito, tudo escuro! Pro lado e pro outro, que tá bonito! E aí? Hope you're ready for the next episode. Hey, ai, rapaziada, só vocês, só os usos. Eu vou baixar o som. Vocês assim, ó. Agora, um, dois, três, que vai. Demorou formar. Então toma. Muda, muda, vai. Pra mudar. Os garotos do Red deu valor. Um, dois, três. Eu queria mudar. Ah, eu queria mudar. E o que, e o que? Mundo me ensina a ser assim. Fazer a correria. Buscando a vinha atrás de mim. Aprendi a ser esperto. Mas eu quero aqui, ó. I want to break free. Pra cima. I want to break free. Só vocês. I want to break free from your lies. You're so é gigante. Canta! I've got to break free. Mais uma vez, vai! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Quem te vê passar assim por mim, o quê? Não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol. Vai pra cima, meu gigante! Perder você no ar, na certeza de um amor, me achar. Foi sem ter teu carinho. Bem alto, bem alto! Eu me sinto sozinho. Vocês, vocês! Eu me afogo em sol. Três! É muita onda, gringo! Então canta, vai! Dinheiro, problemas, invejas, luxo. Se liga! Nego, drama, cabelo crespo, e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura. É muita hora! Nego drama, tenta ver. Meu parceiro Marcelo também! E aí, Potter? Longe, vamos pra cima! Fisgada, sente o Réveillon! Preço. É sucesso, é gigante! Amor, no ódio, a insana vingança. E nego drama! Eu sei quem trama e quem tá comigo. O trama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Vamos lá! Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Truta, onde estiver, seja lá como for, tenha fé. E quem detona? Chapa 3, pra 13. Pode por nós, pastor, lembra da gente. No ponto dessa noite, firmão, segue quente. Admira os crentes, dá pra detonar. Uma função, uma tabela, oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, seguro. Que nenhum vira lá. É muita onda, fé, é muita onda. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será, meu pão? Dá meu brinquedo de fura moletom. Pra cima! Vê com os truta na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada, porque a confiança é uma mulher ingrata, que te deixa e te abraça, te rouba e te mata, desacreditar, nem pensar só naquela, se uma busca meia, pirinha, as caixas baixas, o bico, olha aqui, ó, ela, ó bico, vamos lá, então põe em casa, na... para o óxido da TF, vale, de camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é, para o óxido, o Miguel, tocou a campainha, primo. Uma grande vontade de chorar. Talvez se eu tivesse pensado, é foda, meu irmão. Talvez hoje eu não estaria atrás de uma cela no pátio de um presídio, numa triste tarde de domingo. Você não sabe, é triste, mas sobreviver em paz. Meu parceiro, meu fogueteiro, logo chega aqui no comando, rapidinho. Furadas na parede, de madrugada quem deve a que treme, chora. É Réveillon, a gente toca tudo. Big Floyd! Vamos pra cima! Diferente, diferente. Toca, toca! E aí, o senhor? Meu parceiro Pablo também aqui, ó. Pra detonar, sacudir! É um gigante! Eu quero aqui, ó. Pra cima, toca tudo. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Já, já, pressão e o bagulho doida. Doida, doida. Vamos lá. Esperando o ônibus da escola. Até o sol raiar, te segura. Cansada com minhas meias, 3/4. Baixo, vamos lá, vamos lá! Nos cantos, por ser uma menina má. Vocês, vocês, vocês! Quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. E o quê? E o quê? Mais alto, mais alto. E o quê? E o quê? Olha como o Neto dança essa aqui, ó. No palco, te liga! Só vim me desculpar. Não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar. Vai pra cima! Vou te contar. Que faz um tempo eu me meti no meio do... Tá lindo! Sua família é tão bonita. Eu sou Felipe Lopes. Tive isso na vida e se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade e a culpa foi minha. Vocês, vocês agora! Essa habilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. O quê? vai casar. Eita, meu irmão! Meu parceiro Jaime, jogador do clube do Remo. Esse cara amigo particular do Batrefe. Aí, Jaime, tamo junto! 5 dias, 1 hora. É, Luilson! Meu parceiro Gilson Lanche, patrocinador do Batrefe. Tamo junto, do Croco, meu irmão. Ele que tá o Hulk, cabelo verde. Todos os beijos que eu não... Olha, Gilson! A saudade acumulando. Tem que tocar tudo. Até que bom. Sertanejo, bora! Aguentar, eu tô ficando... Então canta, Maria! O rei das paquitas fica doido. O que é que você tá esperando? O Red também, o Henrique, o Juninho, aí o Bregão, em pé, isso aqui, ó. O que é que você tá esperando? Sertanejo. Oi, tudo bem? O Glauber também, o Dog. Dos garotos do Red. Aí, Dog! Eu só vim te falar. Não, mas do Red também, aí, Bruno. E você, se bajar aqui. Você vai ter que ficar. Diz aí! Com essa sua dedinha. Tá bonito! Olha, vai até um som raiar, viu? Outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Agora! Vai dormir, Flavinho Menê! Se reclamar, cê vai casar também. Com comunhão de vez, seu coração é meu e o meu é seu também. Romântico, bem na manha. Fala, Felipe Gubissalho. Amiga, acredita. Aí, Zobe. Aí, bichado. Primeira vez. É gigante. Até você aparecer. Tornado e arrancar. Essa parada é assim. Beijo de batom até você aparecer. Tornado e quem diria aqui do carro. Então canta, canta. Você, agora. Vai. E quem? O cachaceiro virou homem de família. Agora! Troquei a noite pelo dia. O quê? E quem me viu? Seus fugitivos também aqui, ó. Troquei o bar, agora é só sobeberia. Só eu e ela, quem diria? Que o cachaceiro virou homem. É, cachaceiro! Joga tudo pra cima e dá um grito. Quem tá feliz dá um gritão também. E quem vai sair daqui de manhã muito chapado faz barulho. É agora. E sai do chão. E sai do chão. Sai do chão, amiga. A quadrilha não briga nada, pô. Vai. Na minha quadrilha só tem gente que brilha. Só tem gente que brilha. Segura, Mofo, segura. Só tem gente que brilha. Para, Mofo, professor Gela. Tá na minha quadrilha. Simbora, moçada. Segura a pisada. Só na sanfonada. Só na zabumbada. No batidão, no batidão, no batidão. E quem tá feliz, joga tudo pra cima. Galera do papão, galera do leão. Dá o grito, dá o grito. Cadê o gritinho das gostosas? Mais uma! Arrebentou, papai! Feliz 2018! E o quê? Eu fiz uma fogueirinha. Vocês! te espera então. Tomou conta do terreiro. O Patrese que chegou. Oh. Então toma! É madrugada, já chegou. Minha crocomassa! Vocês! Me arraiou. O quê? Astro na areia. Minha sereia, São João é um amor. Me arraiou. Astro na areia. Minha sereia, São João é um amor. Vai pra cima! O quê? Eu fiz uma fogueirinha. Esperando meu amor. Meu parceiro Neguinho também. Já apresento com a gente. E aí, Neguinho? Para Gilson Lanche na parada. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a derivada, só que tá beleza desse dia. Lá, lá, lá, eu vou cantar. Toca tudo! Chupa do morde. Toma, toma! E doida! E doida! E doida! E doida! Toma pra cima, pra cima! Que tal, que tal, que tal? DJ do Pará. Aqui, ó. Crocodilo. O empresário. O empresário Márcia. Essa irmã Kelly também aqui, ó. Será que a galera vai gostar dessa aqui, ó? No reggae, no reggae. Meu parceiro Grau e também pra relaxar na manga. I love pagode, já já aí é. Se segura. Esse é meu fogueteiro peru. Bora, aqui, ó. Pula, sai do chão. Pula, sai do chão. Pula, sai do chão. A torcida do Paysandu. Sai do chão, sai do chão. A torcida do Papão. Sai do chão, sai do chão. A torcida. do Paysandu, peraí, dá uma vai na galera do Remo aí, dá. Galera do Paysandu, dá uma vai na galera do Remo. Cadê a torcida do Leão aí? Pula, sai do chão, pula, sai do chão, pula, sai do chão. A torcida do Leão dá um grito. Agora para tudo. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu. E aí, Neto? Tudo perfeito? Tudo certo aí já? Então bora na batida. Pera aí. De novo na batida. Pera aí, não. Agora, vai. Na batida, na batida. Cadê o gritinho das gostosas? Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pra cima. É Paturinho, Tico da Pedreira. Tanto quanto másculo. Ai, com M é maiúsculo. Vejam só os meus músculos. Que com amor cultivei. Minha pistola é do plástico. De novo? Cilíndrico. Sempre me chamam de cínico. Mas o porquê eu não sei. O bichado da Betamara aqui, ó. Bora Deco Love, minha XP. Bora Caixa Mais, como é que é? Devido ao ato cirurgia. Toca pra 13! Toca tudo nessa porra do bagulho do doido. Sai do centro. Esse moleque é considerado. O quê? Onde é? Neco, chamo. Nós. Mas tem muito tempo. E o tempo, o tempo. Temos todo mundo. Vamos lá. Lembre-se que esse como foi o dia. O que é e o que? Sempre em frente. Agora. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado. Tá bonito, tá bacana. E lá vem o drone, meu irmão. E tão sério. Vocês, vocês. E seu. Então tá na hora, peru! Bora, meu gigante! Atenção, atenção, atenção, atenção! Vai começar o maior espetáculo do Pará. Maior espetáculo do Pará. A maior pressão. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Vamos lá. A pressão do Pará. Chegou. Bora, Red. Bora, Red. O gigante Crocodilo Prime. O gigante Crocodilo Prime. O gigante Crocodilo Prime. E pra comandar o show, tem ele. DJ, que vem ditando tendências no mundo das aparelhagens. Top DJ do Pará. DJ Patrese. É o top! DJ Patrese. E Marlon B. Sumiu esse ligação. Mandando o maior réptil do mundo. Gigante Crocodilo Prime. Vem DJ Patrese, que a galera... a fim de pirar o cabeção, que comece o rock doido agora. Alô, galera do Crocodilo, é agora! Meu amor! Tá pra cima! Tá na hora da pressão. pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, meu irmão. Eu bato pra trás. E joga a mãozinha pra cima, e eu vou no rei, vocês vão no hall. Rei, rei, rei, rei, toma! Joga, joga, joga pra cima, agora! E a mãozinha pra cima e grita. Pra cima, pra cima! Tudo errado isso aí. Só a mulherada pra cantar bem alto, bem alto, bem alto. Vou soltar o som. Um, dois, três, agora. Agora é nossa vez. Só os homens pra representar tudo. Três, dois, um, agora. Toma. E toma na batida, toma no batidão. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei, rei, rei, rei. Galera do papão e a galera do leão. Vai pra cima, vai pra cima. Quem tem amigo viado aí, dá o grito. Para aí, tá tudo errado. Quem tem amigo viado, dá o grito aí. Quem tem amiga sapatão, faz barulho! Agora canta comigo! Vai! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido, tá doido! Bagulho doido, tu quer pressão? Bagulho doido, gira! No escurinho também faz barulho. É Marina, crocodilo! É o gigante! E o vaco de doida com o Patrese! É ele! É ele! Quem é? Quem é? O top DJ do Pará! O top DJ do Pará! É o top na Pará! A gente brigou. Vai! Mas esbarrei com a amiga dela. Então fez uma gostosa. Disse que a lua também. Então joga! E ela vai se vingar agora. Então joga! Então joga! Joga, joga! Então joga! Vamos ver! Joga! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme que me escutar. Vai ver que isso não é drama. Muita onda. Precisa raciocinar. O quê? Que beijo não resume em transa. Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá. Não me conta, dizer que nada então. Pra cima! Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar. Eu gosto dessa aqui, ó. O Patrese tá endiabrado hoje. Toma, toma. Canta comigo, meus caçadores. 3, 2, 1, agora. Deixa voar. Vai pra cima. Magvia, Magvia. Bora, bora. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Codilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. Joga tudo, joga. Pro céu. Pro céu. Joga pro céu, joga. Céu, você, céu, você. Céu. Agora. É chopitel. É o Theo. É chopitel. Tereu, teu, teu. É chopitel. Tereu, teu, teu. É chopitel. Tereu, teu, teu. É chopitel. Alô, Melri. Eu que tenho, caralho. Vamos lá. É chopitel. Tereu, teu, teu. É chopitel. Tereu, teu, teu. É chopitel. Vai, vai. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chopitel. Júnior Santorini. É chopitel. É chopitel. É chopitel. Vai pra cima, não adivinha que o croco vai pra cima, pra cima. Não adivinha que o croco vai pra cima, não adivinha que o croco vai pra cima. Quem detona, quem detona, quem detona, quem detona. É o top do Pará, que agora vai detonar. Esse é o DJ Patrese, na pressão ele vai botar. Segura! Bora pra tese, bota na pressão. Bora pra tese, bota na pressão. Bora pra tese, bota na pressão. Olha o grito, olha o grito. DJ Lando, DJ Ivan. Canta, canta, Marina, vai! Eu vou deixar. Também o Gabriel, a fronteira, meu irmão, o Maurício Magnata, o Abraão também da Beleira, e a família Maricego, e aí Moeda do Cacaio, GDG. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. É o baile dele, meu irmão. É o baile do Patrese. Eita. Que segura. Pra cima, pra cima. E aí, gringo? Opa, opa, opa. Dá licença, moça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela é bola que se enrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo. E vai tremendo esse bumbum, vai tremendo esse bumbum, vai tremendo esse bumbum, vai tremendo esse bumbum. E treme, quebra esse quadril, vai quebrando esse quadril, agora. Só quem é bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. É muito caqueado. Só que delícia esse baile, dá uma uva. Só que delícia esse baile, dá uma uva. Virou disputa. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra, quebra, quebra. Vai quebrando, vai quebrando. Essa aqui é muito firme, ó. Pra cima, pra cima, pra cima. O quê? O quê? Você vai sentar por cima. O Patrese vai te pegar. Desgraçado. Vamos lá. Você vai sentar. Na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca, então bora. Ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora camarada aqui, ó. Vou até baixar o som. Parceiro Lauro, tô nem vendo. Esse cara meio particular do Matrés. Gente boa. Lauro, tamo junto sempre, viu, maninho? Tá no camarote aqui. É nóis, Lauro! Pra cima! Tá com saudade de ti, porra. Pra cima! E vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando. Vai, vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. Olha o troco na parada! Toma! Toma! Alô, Belly. Eu fico triste. Mas a galera gosta dessa aqui agora. Os apaixonados. O Osho do TF. Também o Frank, o Foxy. DJ Ivan. Todo mundo aqui, ó. Cedo. DJ. E aí, seu Melzinho, Patrick dos Incríveis. Agora. Sete versos, sete notas. O quê? Um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas. Vamos lá. Andando sem direção. Procuro. DJ Patrese. Lindo de corpo.